Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 2. O que tem que ver o passado com o futuro? Quando você conhece o passado, pode saber mais a respeito de todos seus possíveis futuros. Aproximou-se de mim para me pedir que fizesse com que sua vida funcionasse melhor. Será útil para ti saber como chegou e onde se encontra hoje. Falarei do poder e da força e da diferença entre ambos. Conversarei com você a respeito dessa figura de Satanás que inventaram, como e por que o inventaram e como decidiram que seu Deus era ele e não ela. Falarei de quem sou realmente e não de quem dizem que sou em suas mitologias. Descreverei minha existência de tal maneira que gostosamente substituirá a mitologia com a cosmologia, a verdadeira cosmologia do universo, e sua relação a mim. Farei que saiba sobre a vida, como funciona, e por que funciona dessa maneira. Este capítulo tratará todas essas coisas. Quando conhecer essas coisas, poderá decidir o que deseja desprezar entre o que sua raça criou. Esta terceira parte de nossa conversação, este terceiro livro, trata de construir um mundo mais novo, criando uma nova realidade. Vocês, meus filhos, viveram em uma prisão idealizada por vocês. Já é hora de que se libertarem. Aprisionaram suas cinco emoções naturais, as reprimindo, e as convertendo em emoções não naturais, o que causou infelicidade, morte e destruição para seu mundo. Neste planeta durante séculos, o modelo de comportamento tem sido não coerente com suas emoções. Se sentem aflição, superam-na, se sentem aborrecimento, engolem, se sentem inveja, isto os envergonha, se sentem temor, superam-no, se sentem amor, controlam-no, limitam-no, esperam, fogem dele, fazem algo para evitar expressá-lo plenamente, aqui, neste momento. Já é tempo de libertarem-se. Na verdade, aprisionaram o seu eu sagrado. Já é hora de que liberem o seu eu. Isto começa a me entusiasmar. Como começamos? Onde começamos em nosso breve estudo para compreender como tudo teve que ser desta maneira, retornamos à época quando sua sociedade reorganizava-se. Isto é, quando os homens se converteram na espécie dominante, e decidiram que não era adequado expressar as emoções ou, em alguns casos, inclusive de senti-las. A que se refere ao dizer quando a sociedade organizava-se? Sobre o que falamos aqui? Ao princípio de sua história, viveram neste planeta em uma sociedade de matriarcado. Logo houve uma mudança, e surgiu o patriarcado. Quando fizeram essa mudança, deixaram de expressar suas emoções. Etiquetaram como debilidade fazer isto. Foi durante este período que os homens inventaram também o demônio e o deus masculino. Os homens inventaram o diabo. Sim, Satanás foi essencialmente uma invenção masculina. Finalmente, toda a sociedade o aceitou, entretanto, ou afastar-se das emoções, e a invenção de um ser malvado foi parte de uma rebelião masculina contra o matriarcado, um período durante o qual as mulheres governaram tudo com suas emoções. Ocupavam todos os postos do governo, todos os postos religiosos de poder, todos os lugares de influência no comércio, a ciência, o ensino, e a cura, que poder tinham os homens? Nenhum. Os homens tinham que justificar sua existência, porque tinham muito pouca importância, além de sua habilidade para fertilizar os óvulos femininos e mover os objetos pesados. assemelhavam-se muito às formigas e abelhas operárias. Encarregavam-se do trabalho físico pesado, e se asseguravam de que nascessem crianças e estivessem protegidas. Os homens precisaram de centenas de anos para encontrar e criar um lugar mais importante para eles em sua sociedade. Transcorreram séculos antes que os homens lhes permitisse participar dos assuntos de seu clã, de ter voz ou voto nas decisões da comunidade. As mulheres não os consideravam o suficientemente inteligentes para compreender desses assuntos. Fica difícil imaginar que alguma sociedade proíba realmente a toda uma classe de pessoas inclusive votar, com base só no gênero. Agrada-me seu senso de humor a respeito disto. Na verdade, me agrada. Continuamos? Por favor. Transcorreram séculos antes que lhes ocorresse pensar que na verdade poderiam ocupar postos de liderança, nos quais finalmente tivessem a oportunidade de votar. Outros postos de influência e de poder dentro de sua cultura lhes foram negados de uma forma similar. Quando os homens afinal ocuparam postos de autoridade dentro da sociedade, quando afinal deixaram de ser criadores de bebês e escravos físicos virtuais, deve dar-se-os o crédito de que não tenham agido da mesma maneira com as mulheres, mas sim sempre concordaram em respeitar as mulheres, lhes dar o poder e a influência que merecem todos os seres humanos, sem importar seu sexo. Eis aquilo engraçado outra vez. Oh, lamento-o! Eu estava no planeta errado. Voltemos para a nossa narração. Não obstante, antes que continuemos com o tema da invenção do diabo, falemos um pouco sobre o poder. É óbvio, devido a este surgiu a invenção de Satanás. Agora dirá que os homens têm todo o poder na sociedade atual, não é assim? Permita-me falar antes que você, e te dizer por que considero que aconteceu isto. Disse que durante o período do matriarcado, os homens se assemelhavam bastante às abelhas operárias, e que serviam a abelha rainha. Disse que se encarregavam de desempenhar o trabalho físico difícil, e de assegurar-se de que nascessem crianças, e estivessem protegidas. Gostaria de perguntar o que mudou? Isso é o que fazem agora. Posso apostar que muitos homens possivelmente diriam que não mudou muito a situação, com exceção de que os homens obtiveram um preço por manter sua ingrata função. Eles receberam mais poder. Atualmente, quase todo o poder. De acordo, grande parte do poder. Não obstante, a ironia que vejo aqui é que ambos os sexos pensam que se encarregam das tarefas ingratas, enquanto que o outro sexo tem toda a diversão. Os homens mostram ressentimento para com as mulheres que estão tentando recuperar parte de seu poder, porque dizem eles serão condenados se eles fizessem tudo o que fazem pela tradição, e nem ao menos têm o poder necessário para fazê-lo. As mulheres mostram ressentimento para com os homens que têm todo o poder, e dizem que elas que serão condenadas se elas continuarem fazendo pela tradição o que fazem, se forem permanecer sem poder. Analisou-o corretamente. Os homens e as mulheres estão condenados a repetir seus próprios enganos em um ciclo contínuo de miséria auto-infligida, até que uma parte ou a outra compreenda que a vida não é poder, a não ser fortaleza, até que ambos compreendam que não se trata de separação, mas sim de unidade. É na unidade onde existe a força interior, e é na separação aonde se dissipa, deixando uma sensação de debilidade, de impotência, e, portanto, de luta pelo poder. Digo-lhes isto, cuidem do racha entre vocês, terminem com esse distanciamento entre vocês, e com a ilusão de separação, e assim voltarão para a fonte de sua força interior. Aí é onde encontrarão o verdadeiro poder, o poder para fazer algo, o poder de ser algo, o poder de ter algo, porque o poder para criar se deriva da fortaleza interior que se produz através da unidade. Isto é certo na relação entre vocês e seu Deus, assim como é notavelmente certo da relação entre você e seus semelhantes. Deixem de pensar que estão separados, e todo o poder verdadeiro que se obtém da fortaleza interior da unidade será dele, como uma sociedade mundial, e como uma parte individual desse todo para exercer seus desejos. Entretanto, lembrem disso, o poder surge da força interior. A fortaleza interior não se obtém do poder bruto. Referente a isto, quase todo mundo compreende o contrário, o poder sem a fortaleza interior é uma ilusão. A fortaleza interior sem unidade é uma mentira. Uma mentira que não serviu à raça, mas sim se enraizou firmemente na consciência de sua raça. Vocês pensam que a fortaleza interior surge da individualidade, e da separação, e, simplesmente, isto não é assim. A separação de Deus, e entre vocês é a causa de todo o seu mau funcionamento, e sofrimento. Não obstante, a separação continua disfarçada como fortaleza, e sua política, sua economia, e inclusive suas religiões, perpetuaram a mentira. Esta mentira é a gênese de todas as guerras, e de todas as lutas de classe que conduzem à guerra, de toda a animosidade entre as raças, e os gêneros, e de todas as lutas de poder que conduzem à animosidade, de todos os julgamentos, e as tribulações, e de todas as lutas internas que levam às tribulações. Apesar disto, aferram-se com tenacidade à mentira, sem importar que já viram para onde os conduz, inclusive os conduzirá até sua própria destruição. Agora lhes direi isto: conheçam a verdade, pois a verdade os libertará. Não há separação. Não entre si, não de Deus, e não de nada que existe. Repetirei esta verdade uma e outra vez nestas páginas. Esta observação a farei uma e outra vez. Atuem como se não estivessem separados de nada, de ninguém, e amanhã sanarão seu mundo. Este é o maior segredo de todos os tempos. É a resposta que o homem procurou durante milênios. É a solução pela qual trabalhou, a revelação pela que orou. Ajam como se não estivessem separados de nada, e sanarão o mundo. Compreendam que se trata de agir com o poder, não sobre ele. Obrigado, já compreendi. Então, retrocedendo, foram as mulheres quem primeiro tiveram o poder sobre os homens, e agora é o contrário. Os homens inventaram o demônio para tirar esse poder das mulheres das tribos ou das líderes do clã? Sim. Utilizavam o temor, porque era a única arma que tinham. Repito-o, a situação não mudou muito. Os homens fazem isso na atualidade em ocasiões, inclusive antes de ter apelado à razão, os homens empregam o medo em particular, se forem os homens mais poderosos e fortes. Ou o país maior e forte. Às vezes parece estar enraizado nos homens. Parece celular, o poder é direito. A força é poder. Sim. Isto tem sido a forma desde que derrubaram o matriarcado. Como sair disso? É isso que trata esta curta história. Então, continue, por favor, o que tinham que fazer os homens para obter o controle durante o período do matriarcado era não convencer as mulheres de que aos homens lhes deveria ser dado mais poder sobre suas vidas, e sim convencer outros homens disto. Apesar de tudo, a vida transcorria tranquilamente, e havia coisas piores em que os homens podiam fazer para passar o dia, do que simplesmente desempenhando algum trabalho físico para se valorizarem, e depois ter sexo. Portanto, não era fácil para os homens que não tinham poder, convencer outros homens sem poder que procurassem o tal poder. Isto foi assim até que descobriram o medo. O medo era algo com o que as mulheres não tinham contado. Este temor se iniciou com as sementes da dúvida, semeadas pelos homens mais descontentes. Em geral, estes homens eram os menos desejáveis, os homens sem músculos, singelos, e, portanto, aqueles aos que as mulheres davam menos atenção. Suponho que devido a isto, suas queixas foram consideradas como ira nascida da frustração sexual. Isso é correto. Esses homens insatisfeitos tinham que empregar a única arma que tinham. Portanto, fizeram com que surgisse o temor das sementes da dúvida, e se as mulheres estavam equivocadas? Perguntaram, e se sua forma de dirigir o mundo não era melhor, e se estavam conduzindo a toda a sociedade, a toda a raça, para a aniquilação segura? Isto era algo que muitos homens não podiam imaginar. Depois de tudo, acaso as mulheres não tinham uma linha direta com a deusa? Acaso não eram réplicas exatas da deusa? Acaso a deusa não era boa, o ensino era tão poderoso, tão enraizado que os homens não tiveram alternativa senão inventar o diabo, a Satanás, para rebater a bondade ilimitada da grande mãe imaginada, e adorada pelas pessoas do matriarcado? Como conseguiram convencer alguém de que existia algo assim como o diabo? Algo que toda sua sociedade entendia era a teoria da maçã podre. Inclusive as mulheres viam, e sabiam, de acordo com sua experiência, que algumas crianças simplesmente se tornavam maus, sem importar o que fizessem. Especialmente, como todos sabiam, a criança do sexo masculino que não podia ser controlada. Assim se criou o mito. Um dia, o mito se apresentou, e a grande mãe, a deusa de deusas, deu à luz a um menino que não era bom. Sem importar tudo o que a mãe tentou, o menino não era bom. Finalmente, ele lutou contra sua mãe para lhe tirar o trono. Isto era muito, inclusive para uma mãe amorosa, e que perdoa. O menino foi banido para sempre, entretanto, continuou apresentando-se com disfarces inteligentes, em ocasiões inclusive apresentando-se para a grande mãe. Este mito foi a base para que os homens perguntassem, como sabemos que a deusa quem adoramos é uma deusa? Poderia ser o menino mau, agora crescido, e que deseja nos enganar. Com isto, os homens conseguiram que outros homens se preocupassem, e que depois se zangassem porque as mulheres não levavam a sério suas preocupações, por isso logo se rebelaram. Assim acreditou-se no ser que vocês chamam Satanás. Não foi difícil criar um mito a respeito de uma criança ruim. Tampouco foi difícil convencer inclusive as mulheres do clã a respeito da possibilidade da existência de tal criatura. Tampouco foi difícil que todos aceitassem que a criança ruim era do sexo masculino. Acaso os homens não pertenciam ao sexo inferior? Este recurso se utilizou para estabelecer um problema mitológico. Se a criança ruim era do sexo masculino, se o ser mau era masculino, quem poderia dominá-lo? Com segurança, não uma deusa feminina. Os homens disseram inteligentemente que quando se tratava de assuntos de sabedoria, e perspectiva, de claridade, de compaixão, de planejamento, e de pensamento, ninguém duvidava da superioridade feminina. Entretanto, em assuntos de força bruta, acaso não necessitavam dos homens? Anteriormente, na mitologia da deusa, os homens eram simplesmente consortes, companheiros das mulheres que atuavam como serventes, e satisfaziam seu desejo de celebração luxuriosa da magnificência de sua deusa. Não obstante, agora se necessitava um homem que pudesse fazer mais. Um homem que pudesse proteger também a deusa, e derrotar o inimigo. Esta transformação não ocorreu de um dia para outro, a não ser através de muitos anos. Em forma gradual, muito gradual, as sociedades começaram a considerar o consorte masculino também como o protetor masculino em suas mitologias espirituais, pois agora que havia alguém para proteger a deusa, dito protetor era necessário, obviamente. Não foi uma mudança total do homem como protetor, ao homem como casal igual, agora junto à deusa, o deus masculino se criou, e, em um tempo, os deuses, e as deusas governaram juntos na mitologia. Logo, de forma gradual, aos deuses foram dadas funções mais importantes. A necessidade de amparo, de fortaleza, começou a suprir as necessidades de sabedoria, e amor. Nasceu uma nova espécie de amor nestas mitologias, um amor que protegia com força bruta. Era também um amor que cobiçava o que protegia, isto é, sentia ciúmes de sua deusa que agora não satisfazia simplesmente seus desejos femininos, mas sim lutava, e morria por elas. Começaram a surgir mitos a respeito de deuses com enormes poderes que brigavam, que lutavam. De deusas de uma beleza indescritível. Assim nasceu o deus ciumento. Isto é fascinante. Espere, estamos chegando ao final, mas ainda há algo mais. Não transcorreu muito tempo antes que o ciúme dos deuses se enfocasse não só nas deusas, mas também em todas as criações, em todos os reinos. Será melhor que o amemos, disseram estes deuses ciumentos, que não amemos a nenhum outro deus nem a ninguém mais. Após isso, os homens eram a espécie mais poderosa, e os deuses eram os homens mais poderosos, ficava pouco espaço para discussão, com esta nova mitologia. Começaram a surgir histórias a respeito daqueles que discutiam, e perdiam. Nasceu o deus da ira. Logo, mudaram toda a ideia a respeito da divindade. Em lugar de ser a fonte de todo o amor, converteu-se na fonte de todo o temor. Um modelo de amor que era principalmente feminino. O amor tolerante e constante de uma mãe por seu filho, e, inclusive de uma mulher por seu homem não muito brilhante, mas ao menos útil. Foi substituído pelo amor ciumento e colérico de um deus exigente. Intolerante. Que não permitia interferência nem indiferença, e que não ignorava nenhuma ofensa. O sorriso da deusa divertida que experimentava um amor ilimitado, e que se submetia com gentileza às leis da natureza, foi substituída pelo semblante sério de um deus não muito divertido que proclamava poder sobre as leis da natureza, e que limitava o amor. Este é o deus que adoram na atualidade. E assim é como chegaram aonde se encontram hoje em dia. Surpreendente. Interessante, e surpreendente. Qual o objetivo que me diz tudo isto? É importante que saiba que vocês maquinaram tudo. A ideia de que o poder é direito ou de que o poder é força nasceu de seus mitos teológicos criados pelos homens. O deus de ira, ciúmes, e coragem foi imaginário. Não obstante, algo que se imagina durante muito tempo se volta real. Alguns de vocês ainda o consideram real atualmente. Entretanto, não tem nada que ver com a realidade final ou com o que na verdade está acontecendo aqui, e porque é isso, o que acontece é que sua alma deseja a experiência suprema de si mesmo que pode imaginar. Veio aqui para esse propósito, para realizar-se. Isto é fazer-se real. Em sua experiência. Então descobriu os prazeres da carne, não só o sexo, mas também todo tipo de prazeres, e ao ceder ante estes prazeres em forma gradual esqueceu os prazeres do espírito. Estes também são prazeres, prazeres maiores que os que o corpo pode lhes proporcionar. Entretanto, a alma esqueceu isto. De acordo, agora nos afastamos de toda a história, e retornamos a algo que você tratou anteriormente neste diálogo. Poderia falar de novo sobre este tema? Na verdade, não estamos afastando da história. Tratamos tudo ao mesmo tempo. Como pode ver, é na verdade muito simples. O propósito de sua alma, o motivo pelo qual chegou ao corpo, é para ser e expressar quem realmente é. A alma deseja fazer isto, deseja conhecer-se e conhecer sua própria experiência. Este desejo de conhecer é a vida buscando ser. Isto é Deus que escolhe expressar-se. O Deus de suas histórias não é o Deus que realmente é. Esse é o ponto. Sua alma é a ferramenta através da qual eu expresso e experimento o meu ser. Isso não limita muito sua experiência? Limita, mas depende. Isso depende de vocês. Vocês chegam a ser a expressão e a experiência de mim em qualquer nível que escolham. Houve pessoas que escolheram expressões muito grandiosas. Não houve ninguém maior que o Jesus, o Cristo, embora tenha havido outros que foram igualmente grandes. Cristo não é o exemplo supremo? Não é Deus convertido em homem. Cristo é o exemplo supremo. Simplesmente, não é o único exemplo para alcançar o estado superior. Cristo é Deus feito homem. Simplesmente não é o único homem feito de Deus. Todo homem é Deus feito homem. Você sou eu, expresso em sua forma atual. Entretanto, não se preocupe por limitar-me nem a respeito de como isso me limita. Eu não estou limitado, e nunca estive. Acredita que vocês são a única forma que eu escolhi? Acredita que são as únicas criaturas que impregnei com minha essência? Digo que estou em cada flor, em cada arco-íris, em cada estrela no céu, e em tudo o que há em cada planeta que gira ao redor de cada estrela. Sou o murmúrio do vento, o calor de seu sol, a individualidade incrível, e a perfeição extraordinária de cada floco de neve. Sou a majestade no voo das águias, e a inocência do gamo no campo, a coragem dos leões, e a sabedoria dos anciões. Não estou limitado às formas de expressão vistas só em seu planeta. Não sabem quem eu sou, só pensam que sabem. Entretanto, não pensam que quem sou está limitado a vocês ou que minha essência divina, este grande Espírito Santo, não foi dada só a vocês. Isso seria um pensamento arrogante e mal informado. Meu ser está em tudo. Tudo. A universalidade é minha expressão. A totalidade é minha natureza. Não há nada que eu não seja nem algo que eu não possa ser. Meu propósito ao criá-los, minhas criaturas benditas, foi ter uma experiência por mim como o criador de minha própria experiência. Algumas pessoas não entendem isso. Cabe a nós compreendê-las. O único aspecto de Deus que somente uma criatura muito especial poderia criar o aspecto de mim mesmo como o Criador. Eu não sou o Deus de sua mitologia, nem sou eu a deusa. Eu sou o Criador que cada qual cria. Da mesma maneira escolho conhecer a mim mesmo em minha própria experiência. Da mesma forma que eu conheço minha perfeição no design através de um floco de neve, minha impressionante beleza através de uma rosa, assim também conheço meu poder criativo através de vocês. Dei-lhes habilidade para criar conscientemente sua experiência, que é a habilidade que eu tenho. Através de vocês, posso conhecer cada um de meus aspectos. A perfeição dos flocos de neve, a assombrosa beleza da rosa, a coragem dos leões, a majestosidade das águias, tudo isso reside em vocês. Em vocês coloquei todas essas coisas, e uma coisa mais, a consciência de estar conscientes disto. Assim chegaram a ter consciência de sua própria identidade. Por isso lhes dei o grande dom, porque estiveram conscientes de que são vocês, que é com exatidão o que eu sou. Sou eu mesmo, consciente de que eu sou eu mesmo. Isto é o que significa a frase, eu sou isso que sou. Vocês são essa parte de mim que é a consciência, experimentada, o que vocês experimentam. E o que eu experimento através de vocês. Sou eu, me criando. Estou no ato contínuo de me criar. Isso significa que Deus não é uma constante. Isso significa que você não sabe o que você vai ser no momento seguinte. Como posso sabê-lo? Vocês ainda não decidiram. Permita-me esclarecer isto. Eu estou decidindo tudo isto? Sim. Vocês são eu, escolhendo ser o que eu sou, e escolhendo o que eu vou ser. Todos vocês, coletivamente, estão criando isso. Fazem-no em uma base individual, quando cada um de vocês decide quem é, e experimenta isso e o fazem de maneira coletiva, como ser coletivo co-criativo que são. Eu sou a experiência coletiva do que vocês são. Não sabe quem vai ser no momento seguinte? Eu era feliz um instante atrás. É claro que sei. Já conheço todas suas decisões, portanto, sei quem sou, quem sempre fui, e quem sempre serei. Como pode saber o que vou escolher ser, fazer? E ter no seguinte momento, muito menos o que toda a raça humana vai escolher? Simples. Já fizeram a escolha. Tudo o que vão ser, fazer ou ter, já o fizeram. Estão fazendo agora. Compreende? Não existe o tempo. Isto também já discutimos anteriormente. Vale a pena repassá-lo agora. Sim. Explique-me de novo como funciona isto. O passado, o presente e o futuro são conceitos que vocês construíram, realidades que inventaram para criar uma circunstância dentro da qual emolduraram sua experiência presente. De outra maneira, todas suas nossas experiências seriam ao mesmo tempo. Na verdade é assim, pois acontecem ao mesmo tempo, só que vocês não sabem. Colocaram-se em uma coberta de percepção que bloqueia a realidade total. Expliquei isto com detalhe no livro 2. Seria bom que lesse esse material de novo para gravar o que estamos dizendo aqui. O ponto que explico aqui é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo. Portanto, sim, sei o que vou ser, o que sou e o que fui. Sempre sei. Isto é, de todas as formas. Não há forma em que possam me surpreender. Sua história, todo o drama mundial, criou-se para que soubessem quem são em sua própria experiência. Também projetado para ajudá-los a esquecer quem são, para que pudessem recordar quem são uma vez mais, e criá-lo. Porque não posso criar quem sou, se já estou experimentando quem sou. Não posso criar ter uma estatura de 1,83 metros, se já medir 1,83. teria que ter uma estatura menor de 1,83, ou, ao menos, pensar que tenho. Exatamente. Compreendeu perfeitamente. Como é o desejo maior da alma? Deus. Experimentar-se como o Criador, e como tudo já foi criado, não temos outra opção que encontrar uma maneira para esquecer tudo a respeito de nossa criação. Surpreende-me que encontramos uma maneira. Tentar esquecer que nós somos todos um, e que um de nós o qual somos, é Deus, deve ser como tentar esquecer que um elefante rosa está na sala. Como podemos ser tão esquecidos? Mencionaste a razão secreta de toda a vida física. É a vida no físico que os fascina, e os faz esquecer adequadamente, porque depois de tudo, é uma aventura extraordinária. O que utilizamos aqui para nos ajudar a esquecer é o que alguns de vocês chamariam o principal prazer. A natureza suprema de todo prazer é que o aspecto do prazer que os faz criar quem são realmente em sua experiência aqui, neste momento, e criar uma, e outra vez de novo quem é no nível superior seguinte de magnificência. Esse é o prazer supremo de Deus. A natureza inferior de todo prazer é essa parte do prazer que os faz esquecer quem são realmente. Não condenem a natureza inferior, porque sem ela, não poderiam experimentar a superior. É quase como se os prazeres da carne fizessem que a princípio esquecêssemos quem somos, para depois transformar-se no meio através do qual recordamos. Já entendeu? Acaba de dizer, o emprego do prazer físico como um meio para recordar quem são se consegue elevando, através do corpo, a energia básica de toda a vida. Esta é a energia que ocasionalmente chamam energia sexual, e se eleva ao longo da coluna interior de seu ser, até que alcance a área que chamam ao terceiro olho. Esta é a área que se encontra exatamente detrás da testa, entre, e ligeiramente acima dos olhos. Ao elevar a energia, fazem que corra através de todo o seu corpo. É como um orgasmo interior. Como se faz isto? Como a faz? Você imagina. Quero dizer isso, assim como o disse. Literalmente, imagina a via interior do que chamaram seus chakras. Uma vez que a energia da vida se eleva repetidamente, as pessoas adquirem um gosto por esta experiência, assim como adquirem o desejo pelo sexo. A experiência da energia elevada é muito sublime. Com rapidez se converte na experiência que quase todos desejam. Entretanto, nunca perdem por completo seu desejo de diminuir a energia pelas paixões básicas. Nem devem tentar. Porque o superior não pode existir sem o inferior em sua experiência, como os assinalei em muitas ocasiões. Uma vez que chegam ao superior, devem retornar ao inferior, para experimentar de novo o prazer de mover-se para o superior. Este é o ritmo sagrado de toda a vida. Fazem isto não só movendo a energia ao redor, no interior de seu corpo. Também a fazem movendo a energia maior no interior do corpo de Deus. Encarnam-se como formas inferiores, e logo evoluem em estados superiores de consciência. Simplesmente, elevam a energia no corpo de Deus. Vocês são essa energia. Quando alcançam o estado superior, experimentam-no plenamente, e logo decidem o que desejam experimentar depois, e onde escolhem ir ao reino da relatividade, para experimentá-lo. Podem desejar experimentar de novo que se convertem em seu eu. Na verdade é uma grande experiência. E assim podem começar tudo de novo na roda cósmica. Isto equivale à roda kármica. Não. Não existe a roda kármica. não da forma que a imaginaram. Muitos de vocês imaginam que se encontram, não em uma roda, e sim em uma rotina, na qual estão pagando as dívidas das ações passadas, e tentando com coragem, e não incorrer em nenhuma nova dívida. Isto é o que alguns de vocês chamam a roda kármica. Não é muito diferente de algumas de suas teologias ocidentais, porque em ambos os paradigmas são considerados como pecadores indignos que procuram obter a pureza para mover-se para o próximo nível espiritual. Por outro lado, a experiência que aqui descrevo, e que chamo de roda cósmica, porque não há nada indigno nem pagamento de dívidas nem castigo nem purificação. A roda cósmica descreve simplesmente a realidade final ou o que poderiam chamar a cosmologia do universo. É o ciclo da vida ou o que, em ocasiões no meio de o processo. É uma frase que descreve a natureza sem princípio nem fim das coisas, o caminho continuamente vinculado com o todo de tudo, no que a alma viaja alegre pela eternidade. É o ritmo sagrado de toda a vida, pelo qual movem a energia de Deus. Uau! Nunca me tinham explicado isso com tanta simplicidade. Acredito que nunca tinha entendido tudo isto com tanta clareza. A transparência é o que veio aqui experimentar. Esse foi o propósito deste diálogo. Portanto, me dá prazer que a esteja obtendo. Na verdade, não existe estágio mais baixo nem mais alto na roda cósmica. Como poderia existir? É uma roda, não uma escada. Isso é excelente. É uma imaginação, e uma compreensão excelente. Portanto, não condenem isso que chamam de instintos inferiores, básicos, e animais do homem, abençoe-os, honrem-nos como o atalho através do qual, e pelo qual encontrarão o caminho de volta à casa. Isto aliviará a muitas pessoas de muita culpa devido ao sexo. Por isso digo, joguem, joguem, joguem com o sexo, e com toda a vida. Mesclem o que chamam sagrado com o sacrilégio, pois até que considerem seus altares como o lugar fundamental para o amor, e seus dormitórios como o lugar fundamental para a adoração, não compreenderão nada. Pensam que o sexo está separado de Deus? Digo então, estou em seu dormitório todas as noites. Vão em frente. Misturem o que chamam profano, com o profundo, para que possam compreender que não existe diferença, e experimentem o todo comuno. Então, quando continuarem evoluindo, não considerarão abandonar o sexo, a não ser simplesmente desfrutá-lo no nível superior, porque tudo na vida é S, E, X. Synergistic Energy Exchange. Intercâmbio sinérgico de energia. Se entenderem isto sobre o sexo, compreenderão isto a respeito a tudo na vida. Inclusive ao final da vida, o que chamam morte. No momento de sua morte, não se verão como se deixassem a vida, e sim simplesmente a desfrutarão em um nível superior. Quando ao fim compreenderem que não há separação no mundo de Deus, isto é, nada que não seja Deus, então, finalmente, esquecerão desta invenção do homem que chamam Satanás. Se Satanás existir, existe como todos os pensamentos que tiveram que separação de mim. Não podem estar separados de mim, porque eu sou tudo o que há. Os homens inventaram o diabo para atemorizar as pessoas para que fizessem o que eles desejavam, sob ameaça da separação de Deus se não o fizessem. A condenação, de ser jogados no fogo eterno do inferno, foi a tática final do temor. Não obstante, já não é necessário que temam, porque nada pode nem poderá separá-los de mim. Vocês, e eu somos um. Não podemos ser outra coisa, se eu sou o que sou, tudo o que há, por que iria condenar-me? Como o faria? Como poderia me separar de mim, quando meu ser é tudo o que há, e não há nada mais? Meu propósito é evoluir, não condenar, crescer, não morrer, experimentar, não deixar de experimentar. Meu propósito é ser, não deixar de ser. Não tem nenhuma maneira de me separar de vocês nem de nada mais. O inferno é simplesmente não saber isto. A salvação é saber e compreender totalmente. Agora estão salvos. Já não precisam preocupar-se com o que vai acontecer-lhes depois da morte.